as minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aqui rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Em meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui.